Quarto mandamento: respeitarás o dia sagrado. O que isso significa? Significa que no domingo você deve descansar, pensar em Deus e não fazer nenhum negócio. Esta é a história de Ralph, um homem que violou o quarto mandamento e se tornou rico. Muito rico. Ralph era o homem mais azarado do mundo. Tudo sempre dava errado para ele. Era um homem de bem, trabalhador, honesto e leal. Fora perdidamente apaixonado por uma mulher, que fugira para casar com seu melhor amigo. O que significava que perdera a amada e o melhor amigo no mesmo dia. Uma semana depois, um carro atropelara seu cachorro. Poucos dias mais tarde, seu gato também morria. Ele arrumou um emprego numa fábrica e a fábrica faliu. Foi trabalhar numa loja de roupas e a loja foi destruída por um incêndio. Entenderam agora o que eu quis dizer ao falar que ele era azarado? Nada parecia dar certo para Ralph. Era como se Deus estivesse empenhado em punir Ralph. Como não tinha dinheiro, Ralph vivia com a mãe e o pai, que eram muito religiosos. Acreditavam em Deus e também que qualquer pessoa seria punida se violasse um dos 12 mandamentos. Como o filho era muito azarado, concluíram que ele devia estar violando um dos mandamentos de Deus. Um dia, o pai chamou Ralph para uma conversa em sua biblioteca. Ralph, você deve estar fazendo alguma coisa errada. Em toda a minha vida, jamais conheci alguém tão desafortunado. Está violando algum dos mandamentos? Não, senhor. Tem certeza? Vamos pegar o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Está violando esse mandamento? Não, senhor. E o que me diz o segundo mandamento? Não farás imagens para cultuar. Não sei esculpir, respondeu Ralph. Muito bem, vamos falar sobre o terceiro mandamento. Não usarás o nome do Senhor Deus em vão. Nunca uso o nome do Senhor em vão? Não, senhor. E o quarto mandamento? Respeito o dia sagrado? Claro que sim. Todos os domingos eu vou à igreja. Nunca jogo, não assisto a nenhum filme, não faço outra coisa que não pensar em Deus. O pai balançou a cabeça. E o quinto mandamento? Honra seu pai e sua mãe? Com toda certeza, garantiu Ralph. Honro vocês dois e muito. Passemos ao sexto mandamento. Não matarás. Você não matou ninguém, não é mesmo? Ralph ficou indignado. Nunca sequer sonharia em matar alguém, papai. Sei que diz a verdade, mas deve estar fazendo alguma coisa errada. Ou não seria tão desafortunado. O que me diz do sétimo mandamento? Não cometerás adultério. Sei que não violou esse mandamento, porque não é casado. Ralph pensou na namorada e em como a perder. Não, não fiz isso, murmurou desolado. E o oitavo? Insistiu o pai. Não roubarás. Sou muito honesto, respondeu Ralph. Nunca roubei coisa alguma em toda a minha vida. Acredito em você. Então por que é tão desafortunado? Não sei explicar. Ao nono mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Alguma vez mentiu sobre alguém? Nunca, jurou Ralph. Só digo a verdade. O pai sentia-se cada vez mais perplexo. E o que me diz do décimo mandamento? Não cobiçarás a casa do próximo. Ralph mostrou-se surpreso. Papai, a casa do nosso vizinho está em ruínas. Eu não viveria ali de jeito nenhum. Acredito em você. E o que me diz do 11º mandamento? Nunca dirás uma inverdade. Já disse que não minto, papai. Muito bem, filho. Vamos ao 12º mandamento. Não farás mal a teu semelhante. Nunca brigou com ninguém? Ora, papai, eu não faria mal a uma mosca. Nem sei brigar. Ao fim da conversa, o pai de Ralph já estava mais do que desconcertado. Estava convencido de que o filho não violara nenhum dos mandamentos de Deus. E pensou. Talvez Ralph tenha sido azarado no passado, mas daqui por diante, porque obedece a todos os mandamentos, ele passará a ter sorte. Mas estava enganado. No dia seguinte, quando Ralph almoçava num restaurante, a garçonete derramou café quente em sua mão, que ficou queimada. Ralph foi levado ao pronto-socorro. No hospital, seguiu por um corredor que acabara de ser encerado. Escorregou, levou um tombo e quebrou a perna. Puseram-no numa maca e levaram-no para a sala de radiografia. Ali, o interno esbarrou na maca. Ralph caiu e quebrou o braço. Passou 2 semanas no hospital. Ao voltar para casa, tinha o braço e a perna engessados e a mão enfaixada. O pai de Ralph ficou desesperado. Foi procurar um padre. "Por que meu filho é tão azarado?" perguntou. Relatou todos os infortúnios por que Ralph passara, e o padre sacudiu a cabeça. "Só posso pensar que ele está violando um dos mandamentos de Deus." "Não, isso não é verdade", assegurou o pai. "Ele obedece a todos." "Então, não sei qual é a resposta." O problema era que ninguém sabia a resposta. Estava escrito na Bíblia que, se você obedecesse os 12 mandamentos, teria uma vida feliz e tranquila. Mas ali estava um homem que obedecia aos 12 mandamentos e levava uma vida infeliz. No domingo, embora estivesse engessado de muleta, os pais de Ralph insistiram para que se levantasse e os acompanhasse à igreja. "Não queremos que Deus fique zangado com você", disse a mãe. "Zangado comigo?" gritou Ralph. "Eu sou o seu saco de pancadas." "Calma, calma. Não fale assim, filho. Levante-se e vamos à igreja." Ralph sentia-se muito mal, com uma dor intensa, mas lembrou-se do mandamento que o exortava a honrar pai e mãe, e por isso vestiu-se e foi para a igreja. Ao sentar-se, a dor foi tanta que ele mal pôde ouvir o que o padre falava. "Vou continuar a obedecer a todos os mandamentos até que passe essa maré de azar", pensou Ralph. 2 meses depois, a perna e o braço de Ralph estavam curados, a atadura foi removida da mão queimada e ele podia voltar ao trabalho numa loja de vídeo. Ao entrar, anunciou: "Voltei." O dono da loja disse: "Passou o tempo demais ausente, contratei outro para seu lugar. Está despedido." Mas o dia de Ralph ainda não terminara. Ao chegar em casa, descobriu que o pequeno jardim que plantara com as próprias mãos e que tanto amava, fora destruído por algum animal. Naquela noite, enquanto Ralph jantava num restaurante, roubaram seu carro. Ele só descobriu 3 dias depois, porque o peixe que comera ali o intoxicara, fazendo com que fosse conduzido de ambulância para o mesmo hospital, a fim de se submeter a uma lavagem estomacal. Os pais foram visitá-lo. "O que vai acontecer com você em seguida?" indagou a mãe chorosa. "Nada mais pode me acontecer", garantiu Ralph. "Daqui em diante, tudo vai melhorar." Ele deixou o hospital 2 dias depois e foi atropelado por um ônibus ao atravessar a rua. "Tem de ser isso!" exclamou o pai. "Você está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus." Repassaram os 12 mandamentos e não descobriram nada de errado no comportamento de Ralph. "Você deve redobrar seus esforços", disse o pai. Mas Ralph já não aguentava mais. "Não. Já me esforcei o suficiente. Daqui por diante não me importo com o que Deus faça comigo." O pai ficou chocado. "Não diga isso." Ele olhou para o céu. "Um raio vai atingi-lo. E praticamente a única coisa que Deus ainda não fez comigo é isso." Ralph passou a semana inteira em casa, recusando-se a sair para procurar emprego. "De que adianta?" disse ele. "Sabem como sou azarado. Não vou encontrar emprego e é bem provável que ainda acabe atropelado por um caminhão." O pai não sabia o que dizer. No fundo, sabia que o filho tinha razão. Na manhã de domingo, a mãe de Ralph foi chamá-lo. "Levante-se, querido. Está na hora de ir à igreja." "Não quero ir à igreja." "Como assim, não quer ir à igreja? Sempre vamos às igrejas aos domingos." "E de que isso me adiantou?" indagou Ralph. "Ficar em casa." "Não pode ficar em casa", insistiu o pai. "O quarto mandamento diz..." "Sei o que diz o quarto mandamento. Respeitarás o dia sagrado." "Pois não me importo. Passarei o dia inteiro na cama." Nada do que eles dissessem o demoviu dessa intenção. Eles partiram para a igreja, desolados. "Vai se arrepender", advertiu o pai. "Coisas terríveis podem acontecer quando alguém viola um dos mandamentos." "Pois que aconteça", respondeu Ralph. "Não tenho medo." Ele observou a mãe e o pai saírem. "Deveria ter ido com eles", pensou, com uma pontada de culpa. A verdade é que se sentia nervoso por violar o quarto mandamento. Sempre fora à igreja aos domingos até então. Finalmente chegou à conclusão de que estava inquieto demais para permanecer na cama. "Talvez seja melhor sair para dar uma volta", pensou. "Vamos ver o que... que ossos eu vou quebrar hoje." Vestiu-se e saiu. Era uma linda manhã de primavera, com um ar fresco e agradável. Ele começou a descer pela rua, olhando ao redor, apreensivo, esperando para ver que punição sofreria, agora que estava violando o quarto mandamento. Tropeçou em alguma coisa e pensou: é agora que vai começar. Mas quando olhou para a calçada, verificou que tropeçara numa carteira de alguém que deixara cair. Curioso, pegou-a e descobriu que continha muitas notas de 100 dólares. Não havia qualquer documento na carteira, nenhuma indicação do dono. Ralph era honesto e a teria devolvido ao dono se soubesse quem era. Contou o dinheiro. Havia 5 mil dólares. Não podia acreditar em sua sorte. Era a primeira coisa boa que lhe acontecia em muito tempo. Guardou a carteira no bolso e continuou a descer pela rua. Havia na esquina uma banca de jornais que vendia bilhetes de loteria instantânea. Comprava-se um bilhete, raspava-se um pedaço e descobria-se na hora se estava premiado. O jornaleiro olhou para Ralph e disse: recebi bilhetes novos hoje. Não quer comprar um? Ralph hesitou. Jamais apostava, porque sempre perdia. Agora, no entanto, com a carteira cheia de dinheiro, resolveu arriscar. Ficarei com 10. Ele pagou os 10 bilhetes, e o jornaleiro observou o raspar primeiro. Tenho um bilhete premiado, disse o homem. 100 dólares. Ralph raspou o seguinte. Outro premiado. 200 dólares. Todos os bilhetes eram premiados. Nenhum dos dois podia acreditar em tanta sorte. É o homem mais sortudo que já conheci, declarou o jornaleiro. Os bolsos de Ralph se encontravam agora estufados de dinheiro. Este é o dia mais afortunado de minha vida, pensou ele. Se eu estivesse na igreja, nada disso teria me acontecido. Passou pelo escritório de uma empresa aérea. Num súbito impulso, decidiu entrar. Eu gostaria de comprar uma passagem de ida e volta para Las Vegas, por favor. Pagou a passagem de volta adiantado. Se perdesse todo o dinheiro em Las Vegas, a volta estaria garantida. O voo levou 2 horas. Ralph nunca estivera antes em Las Vegas. Ao entrar no terminal do aeroporto, ficou surpreso ao deparar com centenas de máquinas caça-níqueis. Trocou uma nota por moedas, enfiou-as numa máquina e o dinheiro começou a jorrar. Pegou um táxi para um hotel. O cassino se achava repleto de pessoas apostando em jogos de cartas, dados e caça-níqueis. Ralph ocupou um lugar vago numa mesa de dados. Com licença, disse ele o responsável pela mesa. Posso jogar? Claro. Tem dinheiro? Ralph tirou o dinheiro do bolso. O rosto do homem se iluminou. Venha para cá, senhor. O novo lançador está prestes a jogar. Quanto quer apostar? Ralph nunca jogara dados em toda a vida. Não tinha a menor ideia do que significava um novo lançador. Aposto 1.000 dólares, disse ele. O homem lhe deu as fichas e ele pôs 1.000 dólares na mesa. O lançador fez 7 pontos. Na frente de Ralph havia agora uma pilha de fichas no valor de 2.000 dólares. Quer dizer que ganhei 1.000 dólares? Perguntou Ralph. Isso mesmo. Vai manter a parada? Ralph nem imaginava o que era manter a parada, mas disse: claro. Os dados foram arremessados outra vez, e o resultado foi 11. Agora, haviam 4.000 dólares na frente de Ralph. Vai continuar? Gostei desse jogo de dados, comentou Ralph. Vou sim. Na meia hora seguinte, Ralph ganhou mais de 100 mil dólares. Não dava nada errado. Fazia as apostas mais estapafúrdias, e sempre dava certo. Um dos gerentes do cassino se aproximou e sugeriu: há uma sala reservada lá nos fundos em que as apostas são mais altas. Talvez goste. O gerente não se importava se Ralph ia gostar ou não. O que ele queria mesmo era levá-lo para um jogo de apostas mais altas a fim de que o cassino pudesse recuperar o dinheiro. Parece uma boa ideia, disse Ralph. Ele seguiu o gerente para uma sala nos fundos, onde uma dúzia de homens de aparência próspera jogavam pôquer. Ralph, que não era jogador, nunca jogara pôquer. Sentou à mesa. A parada no escuro é de 5 mil dólares, informou o carteador. O que é uma parada no escuro? Os outros jogadores riram. Pensavam que Ralph estava brincando. É o dinheiro que você tem de apostar antes de cada mão. Ah, entendi. Ralph pôs 5 mil dólares na mesa. O jogo começou. Ralph teve ainda mais sucesso do que na mesa de dados. Não importava o que fizesse, não perdia. Um dos jogadores baixou as cartas. Tenho um par de ases. Ele estendeu as mãos para o bolo. Espere um instante, disse Ralph. Tenho uma trinca de damas. Na mão seguinte, um dos jogadores anunciou: tenho full hand. Ralph se apressou em dizer. Eu tenho um Royal Flush. Ele foi ganhando todas as mãos, e nada dava errado. Se um jogador tinha mão fraca, Ralph tinha mão forte. Se outro tinha mão forte, Ralph tinha cartas ainda mais fortes. Quando deixou a mesa, 2 horas mais tarde, tinha 200 mil dólares em espécie. Circulou pelo cassino, perguntando-se o que lhe aconteceria em seguida. Foi para o restaurante do hotel, e uma garçonete aproximou-se de sua mesa. O que deseja? Ralph levantou os olhos e deparou com a mulher mais linda que já vira em toda sua vida. Era jovem e loura, tão deslumbrante que seu coração quase parou. Usava um uniforme justo, que revelava um corpo sensacional. Eu... balbuciou ele. Deu uma olhada no cardápio. Acho que vou querer o picadinho. A garçonete olhou ao redor, para se certificar de que ninguém podia ouvir, e sussurrou. Não peço picadinho, que é de ontem. O talharim está fresco. Obrigado, murmurou Ralph. Pode me trazer o talharim. Ele ficou observando a moça se afastar, mas não conseguiu desviar os olhos dela. Ela tinha razão. O talharim estava delicioso. Quando Ralph tirou o dinheiro do bolso para pagar a conta, a garçonete viu que era muito e disse. Não deve andar com tanto dinheiro no bolso, pois alguém pode roubá-lo. Peça ao caixa para lhe dar um cheque nesse valor e assim seu dinheiro ficará seguro. É muita gentileza sua, senhora. Senhorita, meu nome é Sally Morgan. Também sou solteiro. Ela sorriu. Então alguém está perdendo uma oportunidade maravilhosa. Aposto que você daria um excelente marido. E eu aposto que você daria uma esposa excelente. A que hora saio do trabalho? Às 6. Posso esperá-la? Ela tornou a sorrir. Eu gostaria muito. Ralph esperou que a moça saísse do trabalho. Levou-a para jantar, conversaram muito e era como se sempre tivessem se conhecido. Foi amor à primeira vista. Sally era a moça mais meiga e espetacular que Ralph já encontrara. Só nos conhecemos há poucas horas, disse Ralph. Isso pode parecer uma loucura, mas quero casar com você. Sally balançou a cabeça. Isso parece uma loucura ainda maior, mas a resposta é sim. Compreendi que eu amava desde o instante que o vi. Ralph abraçou-a e murmurou. Vamos procurar um padre. Em Las Vegas, há capelas que celebram casamentos 24 horas por dia. Ralph e Sally se casaram. Vamos para casa, disse Ralph. Quero que conheça meus pais. Os pais de Ralph estavam frenéticos. Ao voltar da igreja, descobriram que o filho havia desaparecido. Já era quase meia-noite quando ele voltou, acompanhado por uma linda jovem. Quero apresentá-los à minha mulher, disse Ralph. Os pais não podiam acreditar. Sua esposa? Como pode ter casado? Não tenho um centavo e nós não vamos sustentá-los. Nem preciso, garantiu Ralph. Ele mostrou o cheque de 200 mil dólares e acrescentou. Estão vendo isso? Vou abrir meu próprio negócio e tenho certeza que será bem sucedido. E Ralph abriu seu negócio e foi bem sucedido. Sally provou ser uma companheira maravilhosa. Daquele momento em diante, a vida de Ralph foi perfeita, absolutamente perfeita. E tudo aconteceu porque ele violou o quarto mandamento.